para todos, aqui quem fala é a Ellen. E hoje eu estou sem nenhum parceiro host, abandonada e jogada às traças. Não, mas beleza, gente, é brincadeira, viu? Na verdade, o BetaCast de hoje tem mais algumas convidadas. Mas enfim, né? Vamos que vamos. E é isso aí. Bom, até o dia 10 de outubro, a Liga dos Betas, ela está com as inscrições abertas para o segundo e último processo seletivo do ano. E assim como nós já fizemos um especial de 7 episódios falando lá do processo anterior que a gente já teve, dessa vez também nós reservamos um episódio, no caso esse aqui, né, para mostrar para vocês os excelentes motivos para se inscrever e entrar na Liga dos Betas, com a gente. Uhul, é, né? Vamos! Bom, para isso eu trouxe aqui para me ajudar, né, as queridas novatas. Minhas queridas novatas sofredoras. É, os bebezinhos da Liga que sobreviveram bravamente ao apocalipse zumbi do processo seletivo passado e que agora já estão com a gente alguns meses. Parece lindo. Sejam bem-vindas, meninas. Eu trouxe elas aqui para contarem para vocês um pouquinho de como foi passar pela seleção e como tá sendo a experiência de fazer parte do grupo da Liga dos Betas até o momento. Então vamos lá. Soldados, podem se apresentar, por favor. Bem, soldado número 1, sobrevivente número 1, distrito 4, eu sou Serina. Clara, muito prazer. Afilhada da viva rainha maravilhosa demônia Salieri. Nossa, ela é filha da chefe, né? Respeito. Como vocês disseram antes, princesa. Sou sobrevivente número 2, ou pelo menos metade de sobrevivente, né? Porque foi tenso, fui deixando umas partes pra trás. E Ara, eu sou a cria do zoeiro master da liga, o Paulo. Nossa senhora, é filha do Paulo! Tuts, tuts. Só pegou coisa boa hoje, Ellen. Não, é que o pessoal de casa, eles não entendem o que é ser filha do Paulo e ser filha da Salieri, né? Tipo assim, é você ser filha da rainha da liga e filha do cara mais louco da liga que a gente tem. Olha a responsa. Infelizmente, né, eu ia trazer meus afilhados pra esse episódio, mas a vida não quis colaborar. Deve ser macumba do Maicon, mas macumba do Maicon, porque você tá gravando sem ele, ele não vai poder ver os crushes. É, então... mas beleza. É, eu espero que vocês não estejam com medo, tá bom, meninas, do que está por vir. Então, até mesmo porque, né, nessa altura do campeonato, vocês já sabem aí que o BetaCast é só amorzinho, né? Beijos pra vocês, né? Mas enfim, antes que a gente leve a chacina... Quer dizer, antes que a gente leve o nosso papo adiante, solta a vinheta aí, ó, poderosa, ama e senhora, dona do BetaCast, né? Eu mesma. Bem lá em cima. Autoestima é tudo. Mas, com certeza. Solta aí que o BetaCast de hoje tá só começando. Pra quem gosta de ler... Eu sobrevivi. E pra quem gosta de escrever... BetaCast! Você passando na liga, você sabe que você tá imorrível pelo resto da sua vida. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. É, não é o Jogos Vorazes, é tipo The Walking Dead, né? Dá o apocalipse zumbi, salve-se quem puder, né? Mas... Apenas lembrando, pra quem não conhece muito o trabalho da Liga dos Betas e caiu aqui nesse episódio meio que de paraquedas, eu recomendo que vocês ouçam o primeiro episódio do especial passado, tá? Que era o Quero Ser um Beta Reader, e a gente vai deixar o link pra vocês lá no blog, tá bom? Pra que vocês conheçam um pouquinho sobre quem nós somos e o trabalho que nós desempenhamos no site do Nia Fanfiction. Lembrando que o processo seletivo que tá rolando agora, ele voltará aos moldes antigos e não será como no processo anterior, que tinha sido reformulado. Então, esse aqui vai estar só amorzinho, então podem vir sem medo. Hoje, então, nós não vamos falar sobre a Liga dos Betas, nem darmos dicas específicas, como da última vez, para vocês fazerem lá um bom teste, né, uma boa betagem no dia do teste da seleção. Hoje, o episódio ele vai ser mais uma espécie de love letter, né, uma carta de amor à Liga dos Betas. Ou seja, nós vamos contar para vocês como é a experiência de alguém que entra na Liga. Como são as expectativas, como é a realidade, a quais são as coisas boas, exatamente. Quais são as coisas ruins. Isso. Exceto pela gincana. Né? Nem conta. Enfim, tudo ou quase que rola nos bastidores para que vocês vejam que sim, a Liga não é uma seita, nem uma sociedade secreta inalcançável. Não? É, exceto pela gincana. Exceto pela gincana. E desde que haja coragem e para a gincana. Para todas as tribos, cores, crenças, né? Desde que haja amor e respeito mútuo aí, né? Desde que você não seja um chato idiota, né? Tem muito limão e muita laranja aqui. É. Também. E sim, tá esperando o quê pra se inscrever no processo? Vai lá na página do NIA e se inscreve agora. Isso tem que ser agora, tá bom? O link vai ficar aí na descrição pra vocês, então corram lá. É, então, gente, vamos começar, né, que eu já falei demais aqui, vamos começar pelo começo. A primeira pergunta que eu vou trazer aí pra vocês, né, pra Clara e pra Yara. Por que raios vocês resolveram entrar na Liga dos Betas? Mas eu quero que vocês respondam, assim, curto e grosso, sabe? No máximo, com 3 palavras só. Então, por que vocês resolveram entrar na Liga dos Betas? Curiosidade, curiosidade, um pouco de... curiosidade e tédio. Gente, mas deu mais que 3 palavras isso aí. Porque foi muita curiosidade. Não, mas... gente, resumidamente, curiosidade e tédio. Yara, e você? 3 palavras? Uhum. Aqui tem coragem. Oh, rapaz! É tipo ter coragem mesmo. Nossa senhora, porque eu já tava. Jesus. Tem que ter. Tem que ter. É, foi muito louco mesmo. E não foi só pra vocês, não, viu? Foi um. Assim, uma dor no coração pra quem foi padrinho e madrinha também, porque a gente sofreu, viu? Desculpa, Sally. Tipo assim. 4 afilhados de uma vez, você tendo que dar conta dos 4, explicar tudo. Falei, Jesus, você não tinha nem uma base, nem uma noção, louca, né, de como a pessoa tava em pé de betagem, então... É, nossa, é, foi muito maneiro. Vocês viram que tinham passado pela primeira filtragem, que era essa aí do texto dissertativo que a gente acabou de comentar, e aí vocês descobriram lá que iam ganhar um padrinho para ajudar vocês a fazerem o teste da betagem, né, da seleção, qual foi a reação de vocês? Eu quero que vocês me contem, assim, um pouquinho também de como que foi a experiência de vocês com o padrinho de vocês. Então, essa hora, assim, se quiser falar mal, pode, tá? Se quiser falar bem, pode também. Assim, minha reação inicial foi, ué, eu acho que eu não passei. Porque eu não tinha lido, assim, tipo, comemore, e você passou. Que foi basicamente isso que a mensagem que a Sally mandou pra mim. Aí depois eu vi, ela falou as exatas palavras, entre aspas, né? Mais ou menos, não lembro se foi isso. É, comemore, você ganhou a melhor madrinha da liga. E eu ganhei mesmo. Babo ovo mesmo. Melhor pessoa. E depois que eu vi isso, eu fiquei tipo... aquele meme do Harry Styles, crying a away. Basicamente isso. Seguido de gritos histéricos, palavrões e muito dancinha ridícula. Dizendo, yeah, passei. Foi uma histeria total. Foi. E a relação com ela, amorzinho. Tirando que ela fica no pé, né, como a mãe, que ela é segunda mãe, ela ficou no pé, gritou no meu ouvido com o caps lock, dizendo, vai, anda, atrasa não, vai, tem dúvida, vai. É, porque tinha uns afilhados que era aquela sossego, né, aquela paz divina no coração, né, então, tipo, nem sobre pressão, meu filho, é hoje. Aquelas que pessoas tem que entregar, têm dela aí é no hoje cérebro, que tem que entregar. Tipo, ah, eu. Tá bom, então, já que eu... É. Uhum. Né? Era tipo. Então, isso. Assim, eu achei sinceramente que eu não ia passar. Aí eu fui olhar e vi. Cara, não passei. Só que porque eu sou burra. Eu tava olhando o número de inscrição errado. Eu me conferi o número de inscrição e olhei lá. Ah, ok. Beleza, passei. O quê? Como assim? Eu passei, hein? Tudo bom? Eu tive a reação mais delay do mundo. Eu pego gente como eu, uma pessoa assim tão lenta, tá na Liga dos Betas. Eu tô tipo, quê? Tudo bom? É, eu sou... E quanto ao meu padrinho, a gente começou a conversar e tal, achei ele mó legal, só que depois eu fui vendo a verdade sobre ele. Era só zoeira o tempo todo. Ah. Era pressão psicológica intercalada com zoeira. Paulo sendo desmascarado aí agora. Aí mais pressão psicológica intercalada com zoeira. Aí ele, tipo, mordia, soprava e vinha mais pressão psicológica. Gente, e quando tava pra sair o resultado, ele falou assim, eu não lembro o que ele falou, mas ele acabou mencionando o Beta Júnior. Aí eu já pensei, porra, não passei, ele já tá dando as dicas aí. Já tá mandando shade. Já tá mandando recado. Ah, mas enfim, gente, ele foi muito amorzinho comigo. Sim, valeu muito a pena ser afilhado dele. E é isso aí, eu amo o Paulo, melhor pessoa. Ele parece ser uma pessoa legal, porém eu tenho um leve medo. O louco do chip, sim. Esse mesmo. É por isso. Ah, é bom ter medo mesmo. Ele é daquele tipo que aparece no meu chat, assim, sim, 11 horas ele da noite. Ele é louco nesse VOV, meu Deus. De VOV? Opa, vambora. Tipo, meia-noite lá, os dois trouxas brincando de VOV, né? O VOV, vulgo, entregando ouro de graça, assim, né? É, entregando ouro de... Olha, o Paulo sabe uns podre meu, hein? Sabe uns podre bom. Então, né? O Paulo assim, sabe. Se quiserem conversar comigo, agora eu sei, gente. Opa. Ah, mas enfim, eu ameacei ele de morte se ele contar alguma coisa, então eita. Tudo tranquilo. Tudo bem, vamos lá. Eu ajudo a matar se necessário. Ajuda com meu corpo. Vamos dar de assunto aí. Ok, beleza. É ótimo, assim, saber a impressão de vocês, né, meninas? Porque do mesmo jeito que vocês estavam gritando de um lado, a gente tava gritando de outro, né? Aqui, tipo assim, quando vocês passaram no teste, né, no segundo teste, a maior alegria do padrinho ou da madrinha é quando o afilhado passa, né? Tipo assim, passou, caramba, né? Fulano passou, né? Tipo, não. Desse jeito assim. É daquele, né? Eu tava com medo que fulano não ia passar, mas ele passou! Não vejo tá ele fazendo isso. Achei que fulano era burro, mas ele passou! Que horror, gente. Não tá vejo a Sally assim, não vejo. Não consigo. Não. Foi isso que eu pensei de mim mesma. Achei que eu fosse burra, mas não, eu passei. Foi tranquilo. Mas, assim, depois que vocês receberam lá os conselhos e dicas do padrinho ou madrinha, vocês tiveram que passar pelo teste final, que era a betagem de uma história, né? Que é o que a gente tá falando aqui. E, assim, numa escala de memes, onde a jogadora Marta tá no meio do campo lá falando não dá, não dá. Numa escala que a Marta lá representa um teste muito difícil. E a Anitta dizendo, vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje? Representa um teste super fácil. Como vocês definiriam a betagem que vocês tiveram que fazer pra entrar na liga? Eu estou no meio termo, porque foi basicamente aquele sorrindo Horácio mais ele nervoso. Foi muito isso, com um pouquinho de vocês pensarem que eu não ia rebolar a minha bunda hoje. Foi muito isso. Vocês não conhecem o meme do Horácio? É, vocês não conhecem o meme do Horácio. Ah, mas esse melhor, melhor meme do teste, gente. Duração. Eu quero que esse teste de novo tenha piadas assim também. Porque nada vai superar esse torrinho Horácio mais nervoso. Nada. É, mas querendo ou não, né? Se você já rebolou a bunda lá, então quer dizer que tava fácil, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo. De boas. E você, Yara, como bom, é que foi? Bom, eu tava só o meme do Horácio mesmo. Torrinho Horácio, mas é de nervoso. Principalmente, eu ri. Eu ri de nervoso mesmo, quando eu vi a correção, quando eu vi o gabarito. Eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? É o quê? Tá certo isso mesmo? Eu quis chorar, eu quis rir, não dá. Ah, mas na hora que eu vi que eu passei mesmo, eu pensei, eles devem saber o que estão fazendo, então não vou questionar. Né? Não vou nem questionar, porque tá bom demais pra ser verdade. A gente vê o potencial de vocês, né? Vocês não são ruins tanto quanto vocês pintam, né? Vocês são, se vocês passaram, quer dizer que vocês são boas, né? A Liga não tem aí responsabilidade de aprovar quem eles acham que não tá, assim, né? No potencial mínimo pra entrar pra Liga. Então, é mérito de vocês. A gente... isso aí. E do padrinho, claro, né? Porque eu quero enaltecer o padrinho, porque eu fui madrinha. A gente também, é linda então. Absoluta, mais que a Stephanie. É, né? Enaltecendo a minha madrinha, sabe que amo. Espero que ela tenha piedade na minha alma desse jeito. Ah, a gente vai ao que interessa. É, após serem aprovados e passarem lá pelo processo de indução, né, que é o processo de adaptação que os novatos têm de passar na liga, para conhecer o grupo, as responsabilidades, os projetos internos, externos, né, que a gente tem. É, todo novo beta, né, começa oficialmente a própria jornada dentro da Liga dos Betas. Então, cada um começa a pender para algum tipo de projeto diferente, né? Começa a betar tipo de histórias diferentes, a se identificar com alguns colegas e criar laços mais íntimos com determinadas pessoas. Isso é natural em qualquer grupo, inclusive na Liga dos Betas. Então eu quero que vocês compartilhem como tem sido esses meses de experiência que vocês têm tido até o momento com o pessoal lá de casa, né, da Liga dos Betas. E aí, falem aí, o que mais vocês têm apreciado na Liga até o momento? O que vocês gostam? Quem que são os crushes de vocês lá do grupo? Então, pode ir revelando aí pra gente. Assim, em questão de pessoal, eu falei com todo mundo que deu. Eu, tipo, tem muita gente super interessante, só que não deu, não acabou prolongando contato. Acho que a pessoa que eu tenho mais contato dentro da liga é tu e a Yara. Oh, tipo, que gracinha. Ei, ei. E a Sally. Porque de vez em quando eu ainda penso, eu podia jogar assim lá. E aí, vamos fechar pra alguém da liga, tipo, abrir o chat e fazer. Eu penso, não, não vai incomodar. Mas fora isso. Ah, para! Não. Mas eu tenho vontade de fazer isso. Tem que ser igual o Paulo. Gente. Tem que sair incomodando todo mundo. Então me aguarde, 3 horas da manhã eu vou jogar. Qualquer vou dia eu te chamo pra facilitar o trabalho, claro. Vambora. Vambora, fechou. Uhum. E quanto aos projetos, eu não sei o que fazer da minha vida. É que nem Enem, eu faço, não faço. O que eu quero fazer? Tô louco, não. É tipo, mais ou menos isso. Não sei o que eu quero fazer, mas a comunicação me deixa bastante interesse. Tem interesse, muito interesse. Tem que entrar como nos projetos, a melhor coisa da Liga. Pois é, a Liga é um castelo gigantesco, tem muitas salinhas secretas pra explorar e eu tô perdida no meio do corredor sem saber qual entrar primeiro. Porém, quero entrar em todas. Uhum. E tem alguma coisa que você não gosta na Liga até o momento? Desde que você entrou? Não, acho que não. Tá tudo de boa até agora. A parte de preencher lá os relatórios mensais. Eu coloquei o despertador no meu telefone pra isso, pra não levar o fechão de orelha. Mas para isso é normal. Gente, adorei a técnica! Adorei a técnica! Revelações. Gente, eu vou utilizar. Adorei. Eu tenho o calendário, ele apita mensalmente pra mim. Opa, vai atualizar. Vai atualizar. Cara, eu achei que o relatório fosse ser mais punk, mas eu achei tão de boinha. Só, sei lá, alterar os números. É de boa. É mudar a data, basicamente, e mudar só a história. Maravilhoso. Eu achei que fosse uma dissertação, um seminário. Uhum. E assim, quanto aos crushes, licença. Quanto aos crushes, I would like very much to be excluded from this narrative. Somente. Como assim? Não, Tem que revelar. Eu pensei numa piadinha tão ruim. Tem que revelar quem são os crushes. Não, obrigada. Próxima. Diga, vai. Fala lá, tia do pavê. Não vai falar a piada mesmo? Fala, tia do pavê. Não, não, obrigada. Então, gente... Gente, eu conheci muita gente legal, muita gente linda, muita gente maravilhosa, muita gente que eu agarraria e colocaria no meu porão, mas eu acabei realmente não prolongando contato, porque no rolê da vida eu sou atrasada. Eu. Sabe? Que atrasa. Então, eu só fui ver dia desses aquela publicação do Paulo sobre os crushes de amizade. Nossa, mano. Eu. Ô, louco, mancada. Eu tenho delay, eu sou tipo assim... Sabe? Mas enfim. eu sou internet escada e é difícil a vida. Enfim, eu conheci muita gente legal e eu quero fazer amizade com todo mundo aos poucos, porque senão eu não dou conta, não dou conta nem de mim. Não, eu entendo, porque quando eu entrei na liga 3 anos atrás, né? Eu era assim, eu era sumidinha do grupo, eu fui reaparecer no grupo só o ano passado, no meio do ano passado. É tipo isso. Eu virei super ativa. Eu sou sempre fiquei assim. Fiquei 2 anos, fiquei um ano e meio na sombra. Fiquei só observando, né? A gente fica na sombra, né? A gente observa. Fantasma, depois a gente acostuma e não para mais. Aham, uhum, bota a cara depois no sol, daí, né? Eu parti mesmo pra conhecer o grupo. É, sobre os projetos também, eu... Vejamos, eu tenho interesse em todo canto da liga. O castelo é incrível, maravilhoso. O castelo é maravilhoso. As portas todinhas são maravilhosas. Mas eu tenho muito interesse pelo apadrinhamento. Eu quero ser madrinha. Quero. Eu muito. Quero procriar, eu quero ter crias. Quero ter crias. E pelo Betacast. Betacast, melhor projeto. Sim. Hashtag melhor projeto. Hashtag melhor projeto. Beleza. Bom, né? É uma delícia mesmo. Eu espero que vocês tenham tempo de ficar na liga o suficiente para conhecer os vários projetos e passar, né? A gente tem aquele guia, né, da vida do Beta, né? Tudo que ele tem que fazer antes se algum dia tiver que sair da liga, uhum. né? Então tem que gravar um Betacast, vocês já estão gravando e tudo mais. Então, espero que a caminhada aí continue para vocês. Bom, pretendo a gente tá quase encerrando liga. Já. Pretendo morrer na liga. Amém. Eu tenho uma última pergunta pra fazer pra vocês, né? E a pergunta é especialmente, né? Quem é beta não tá na Liga dos Betas só por causa dos projetos externos ou internos que a gente tem. Tá principalmente também pra oferecer os serviços, né? De betagens voluntário pro pessoal, pra comunidade do NIA. Então eu queria saber de vocês. Como que tem sido a experiência de vocês até o momento com as betagens? Assim, podem ser resumidas assim, né? Pra gente não perder muito tempo aí, mas podem desabafar. Assim, a primeira betagem oficial que eu fiz foi com a história de uma amiga minha que eu já lia há muito tempo. Então foi normal. E eu não sei que macumba caiu em mim, uma macumba boa, agradeço, amei que todas as autoras que eu peguei até agora, porque ironicamente foram só mulheres, aí eu peguei até agora elas, e elas entenderam, tipo, que eu tenho uma vida fora do NIA, e que eu tenho que conciliar as duas, e elas mandam um negócio tudinho, de boa, e não tem tanto erro, é maravilhoso. Ai, que inveja, eu queria, gente, queria todas as... 3 anos de liga, não consigo, gente, é assim. Eu também dei muita sorte, eu não tô nem acreditando. Sério. Nossa, sim. Engraçado é betar, porque parece que uma outra clarinha absorve o comando e faz, opa, vamos lá. Como se brotasse um troço muito louco em mim, que fica no comando, é maravilhoso. Então, eu dei muita sorte também. Muita. Porque o segundo pedido que eu recebi era um dos meus maiores interesses pra betar. Eu fiquei tipo assim, gente, não tô acreditando que eu recebi um pedido de betagem desse tipo. Eu, sério, eu amo Amor Doce, sou apaixonada. Tá, entrei no NIA por causa de Amor Doce, até hoje. Carrego no coração. Aí eu recebi um pedido de betagem de Amor Doce. Eu fiquei como? E eu fiquei como? E sério, todas as pessoas que eu peguei pra betar, não tem quase erro nenhum, tal, é tudo lindo, maravilhoso. Só tem um problema, o contato. Porque o celular de um estragou, o outro tava sem internet e o outro foi assaltado. Nossa senhora, é bem típico isso, acontece em geral. Quando você vai betar, estraga computador, dá BO, acontece tudo. É incrível. O mundo pode começar a acabar, é de tudo. É a melhor hora pra acontecer as coisas. É, parece que tudo que tem pra dar errado, dá errado. O famoso Lady Murphy. Não, mas eu já contei, né, pra vocês uma primeira vez que a gente tentou gravar e não deu certo, que eu tenho uma história engraçada disso. Um dia, uma autora veio me procurar falando que queria que eu betasse a história dela, porque tinha visto lá os meus classificados, ela tinha se identificado comigo, e era uma história, assim, sobre mulheres e tal, e sobre a força feminina. Daí eu me interessei pela história, falei, gostei, bacana, manda pra eu dar uma olhada, né? E a menina sumiu, simplesmente sumiu. Sei lá, um mês depois, 2 meses, sei lá, me desculpa, o meu computador pifou, não sei o que aconteceu. Daí eu falei, acontece, né? Depois ela nem quis mais mandar a história, porque ela tinha perdido a história, realmente, né? Com o computador pifado. Uhum. Aí eu falei pra ela, não, tudo bem, tranquilo, né? Acontece, né? Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade. Aí, no processo seletivo anterior ao de vocês... penúltimo processo, veio uma nova galera, entrou pra liga, e nisso entrou uma menina. Aí um dia, a liga a gente tava jogando, Verdade ou Desafio, a menina me fez uma pergunta super, assim, sabe aquelas perguntas bem assim, né? E aí a pergunta era tão louca, né? Foi tão zoada, que a galera riu e tal. Mas aí depois no fim eu acabei descobrindo que ela era a menina que tinha me mandado. que tinha me mandado meu lá. Deus. Ah, um pedido de vetagem, que era a Stephanie Beatriz. Aí, no fim das contas, a gente virou amiga, conversa de boas até hoje. Uma amiga, eu falei, nossa, é uma... É o destino. Eu joguei na cara dela. Não, ela me contou, né? Ah, sabe aquela menina que perdeu a FIC? Então, era eu. Eu falei, estou shippando. É muito bom isso aí. O que tem um casamento, um namoro, um rolo a mais? Que tem? Qual que é o problema? Não, que gente, isso? Já sou comprometida. Comprometida. É, gente, eu sou cria. Eu sou cria do louco dos chips. Vocês têm que me deixar chipar. É tipo isso aí. Não, eu deixo chipar. Mentira, mentira. Meu coração é livre. Meu coração é livre. Você é do mundo, né? Sou de ninguém, sou de todo mundo. Isso aí. Tribalista. Universal. Gente, bom, então a gente precisa encerrar, mas antes eu vou deixar pra vocês aí, né, o nosso famosa brincadeira, né, só pra gente descontrair aqui antes de encerrar, que é o casa, mata, pega. Tremi na base. A gente trocou a palavra aqui pra não ficar muito ofensiva, né, pra família brasileira, né, casa, mata, pega, tá bom? E, Clara. Socorro, Jean, né, o rei da liga, junto com a Sally. Oh! Jean. Paulo, né, o padrinho da Yara, Jean, Paulo e a Yara. Ah, ok. Vai, então. Jean, Paulo e Yara. Casa, mata, pega, rapidinho, vai. Eu caso com a Yara. Olha. Oh, gente, que gracinha. Emocionada, sério. Beleza, quem que você pega? Assim, não dá pra pegar o Jean, porque não dá pra pegar o Jean. Ele é um ser superior a essa situação. Mas eu também não quero matar ele. É, ele é meu e pai. Ele meio que é seu pai, né? Eu não quero matar meu pai. O que que eu faço? Eu vou trocar o matar pra botar num pote. Vou botar ele num pote. E pegar Paulo. Tudo bom. Ok, então, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Yara, então. Vamos lá. Yara, casa, medo. Mata, pega. Então, temos aqui... A Ellenzinha, não eu, tá? A Ellen Deoner, né? Ellen Deoner Ferreira, né? Que também é do BetaCast. A Clara. A Clara aqui, né? A Clara nossa. Não me complica. A Clara que está conosco conversando aqui. Ou o Maicon, do BetaCast. Vixe! E aí? Bom, eu caso com a Clara. Yes. Claro. Eu caso com a Clara, tá claro. Nada, ai, né? Jesus. Tu que planejou. Bom, chipei. Eu pego o Michael e coloco a Ellen num pote, porque ela é muito bonitinha. Muito pequena. Esse negócio de botar em pote aí é porque você fez a cremou, ficou só a cinza lá. Não, também pode ser. É verdade, pra idolatrar, sim, né? Mumifica. É, mumifica. Tipo... É. Beleza. Aí, ó, pra encerrar, já que o meu aluno está atrasado, eu deixo vocês escolherem aí uma trinca pra mim. Vamos lá, rapidinho. Ai, nossa. Pra eu casar, matar ou pegar. Ih. Ah, Michael. O Michael. Como assim, Michael? Tem que ser o Michael. Nada não. Nossa, eu não como um número só. Paulo também. Sim, eu já ia falar o Paulo. Para de ler meus pensamentos, Clara. Maicon, Paulo. Maicon, Paulo e quem mais? A Sally. Não sei, a Sally. A Sally? Ok. Nossa, cara, agora ficou difícil. Gente. Vingança. Calma, deixa não pode eu pensar, não. Rapidinho, vai. Olha só. Ok, eu vou casar com o Maicon, porque se eu não casar com ele, ele vai xingar eu a hora que ele ouvir esse BetaCast. Então... Eu caso com o Michael, eu pego o Paulo, porque o Paulo, ele tá gatinho, ele manda de vez em quando umas fotos aí no chat, uhum, tá gatinho. Opa. Fotos. E a Sally, eu mumifico e idolatro na sala da até minha porque casa. Se você não fizer isso, né? Se não fizer isso, ela lhe mata. Acaba contigo. É isso aí. Se não fizer isso, quem vai ficar mumificado é você. Mumificado é o pior, né? Um membro mumificado, assim, por cada canto da casa. Mumificado é o bom. Vocês viram que eu sou boazinha, né? Eu deixei vocês escolherem uma trinca pra mim, né? Foi. Mas foi uma trinca até fácil. Mas beleza. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, era pra gente ter mais gente, mas, assim, a presença de vocês já foi ótima, excelente. E, assim, a última palavra que vocês têm pra deixar pro pessoal que ainda tá em dúvida se faz o processo ou não, fala aí pra gente, vai, uma frase bem rapidinha pro pessoal que tá em dúvida. Bota a cara no sol, Mona. Gente, isso aí. Diz que eu sou, tem que falar, né? Gente, tentem. Só isso, tentem mesmo. Tentem, é. Uhum. Não é tão assustador quanto parece. Não, não, só um pouquinho mais. Não, mentira. Imagina. Só um pouquinho, é. É tipo, mas vale a pena. Você tá entrando. É tranquilo. Nos Jogos Vorazes, você tá entrando nos Jogos Vorazes da vida. É, não é os Jogos Vorazes, é tipo The Walking Dead, né? Dá o apocalipse zumbi, salve-se quem puder, né? Mas... Você participar da Liga dos Betas é uma passagem automática pro céu. Tipo assim, posso morrer tranquilo. É, já sofreu tudo que tem que sofrer aqui na Terra. Basicamente, né? Não, mas se bem que a gente cresce muito estando na Liga, né? Então, assim, é maravilhosa a experiência, a gente só cresce. Então, eu recomendo pra todo mundo, né? É, eu sei que o pessoal tá apertado com o Enem agora, mas bora correr aí. A gente vai ter um recesso, né, pro Enem. Vai ter recesso, então não, vocês não vão ser atrapalhados por causa de fazer o processo seletivo, então tentem, por favor. Uma coisa muito legal de entrar pra liga é que você descobre que do coração você não morre, viu? Você descobre se seu coração é forte mesmo. É, exatamente. Exatamente. Exatamente. Você passando na liga, você sabe que você tá imorrível pelo resto da sua vida. Desentope todas as veias por causa do fluxo de sangue que tem que passar. É, exatamente. Você percebe que você tá vivo de verdade. Então, a mensagem que a gente deixa pra vocês é: tentem, por favor, tá bom? É. E a gente vê vocês do outro lado do castelo. Do outro lado do castelo, sorrindo com as tochas e os facões. Eu sobrevivi. Amém. Ou melhor, nós sobrevivemos. É isso aí. Um beijo pra vocês, pessoal, que estão ouvindo a gente. E até o próximo BataCast. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.